Poderoso. Um abraço, Nadan. Patrônio de Vânia, curtindo o show do lendário. Toda a galera do Transformers também tá curtindo. Estão aqui no Rubi. Não fique assim tão triste, pare de chorar. E o Paulinho de Velense. Felicidade existe, é só procurar. Nosso parceiro Zezinho do bairro 13, de Ponta Bom Jesus. Ele só quer você, pelo simples prazer de te usar. Se você quer saber, ele nunca vai te amar. E aí, amor? Meu amor, Didi Boy. Não fique assim tão triste, pare de chorar. A felicidade existe, é só procurar. Deixa esse papel de boba. Ele só quer você, pelo simples prazer de te usar. Se você quer saber, ele nunca vai te amar. Meu amor, beleza. É o nosso lendário Fijo Boy, Jairinho Tubarão e o mestre Gilmar. Pra dançar, vai! Dá-lhe, DJ Boy! Pra te conquistar, usar armas que tenho. Um abraço, Ivaldo e a Milene, curtindo o nosso Rubi, valeu! E o João, seguidor! Você é minha presa, como lomba, vou te caçar. Quero ser o seu amor. Não tem pra onde fugir. Como um preso vou te deixar. Desses meus desejos, vem, olhe pra mim. Vou beijar sua boca, sinto veneno. Sente aqui, só pra olhar. Eu danço pra você. Tá chegando o festival do abacaxi em Campo Bumirim, 26 e 27 de outubro, com Tabata. Inauguração do campo do Internacional. Vai dançando. Amor, só pra você. Banda Batidão. A banda que bate forte. Amor, o meu coração pede só pra te amar. Ficar com você, meu anjo. Hoje acordei querendo te encontrar.

Olhe de Joboy. Quantas vezes eu te esperei, amor? Sozinho no meu quarto, aqui estou. Sofrendo com a saudade que um abraço! Toda equipe e os irmãos Metralha de Camapu! Não aguento mais essa solidão. Preciso encontrar uma solução que me convencer de que agora estou só. Você. Você estragou com meus sentimentos. Jogou os nossos sonhos todos ao vento. Agora arrependido, diz que quer voltar. A nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo. Olha o Janelson da chamada. O Cinei do Boi de Show. DJ Sanderson. A nossa história. Nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que machucou e feriu meu coração. Banda Os Canibais. Não tem como comparar. Dali DJ Boy Rubi. Um abraço mal da barbearia Novo Visual. Também o Caio da oficina Motocross, tá do Rubi. Solidão, por que que faz assim? Maltrata o coração. Eu te amo demais, mais do que a mim mesmo. Amor não faz assim, tem pena bora, de bora, mim gente, já é madrugada e você não chega. A cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto. Bora, Didi Boy, como é que é? Você, ligo pro celular, não quer me atender. Eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Maltrata o coração. Eu te amo demais, mais do que a mim mesmo. Amor não faz assim, tem pena de mim. Curtindo Rubi! É uma atrás da outra pra você! Ainda tem muita coisa boa pra rolar! Nosso lendário, todos os ritmos. E foi assim que começou nossa história de amor. Na batida desse som que você me conquistou, envolvendo, enlouquecendo e nem pude perceber. Meteoro de mansinho fez meu corpo estremecer. Eu acho que vou me apaixonar. Meteoro, meu fenômeno do estado do Pará. Me chama que eu vou me apaixonar. Meteoro que fascina e faz a gente delirar. Sem parar, junto calado e manda vai. Dá um show de arrasar. Impossível resistir essa vontade de dançar. Eu acho que vou me apaixonar. Meteoro, o fenômeno do estado do Pará. Me chama que eu vou me apaixonar. Guarda o nosso acero, Aldo. É o Vicina Camavu. Curtindo o nosso lendário, valeu, tamo junto. Rubi. Os irmãos Metralha de Alto Camavu, o Andrei, o Lucas, o Rodrigo, o Jonathan, o Wilton, Bruna no Carlinho. Se você quer que eu vá descendo até embaixo, se você quer que eu vá descendo só de cueca, se você quer que eu vá descendo até embaixo, se você quer que eu vá descendo só de cueca, chupa, chupa, pau, mete o pau e mete a máquina, chupa, safadinha e vem pra cá. Chupa safadinho e vem pra cá. Vem dançar, girl. Vem dançar, vem dançar, girl. Vem dançar, safadinha, girl. Vem dançar, girl. Vem dançar, girl. Vem dançar, safadinha, girl. Ela toda safadinha, não se liga em rock. O que ela gosta de escutar é aparelhagem. Essa menina é bregueira e veio lá de baixo e vai falar da aparelhagem. Que sacanagem. Diz aí quem é. Ela gosta do Rubi. Ela gosta do Rubi. Ela gosta do Rubi. Rubi. Dá-lhe uma pedrada, meu lendário. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai! Rubi! Rubi na vida do som. Faz a pedra, vem pra cá. Faz a pedra! Rubi na vida do som. E aí, Gibi 51 na área frontal. Chega de pedir mais uma chance. Procure outro lance, não preciso de você. Naquele instante delirante, apaixonante. Meu parceiro Wagner do Céu da Pressão. O Maruí, o Edson, secretário de obras de São Caetano. Me esconde de Gilmar, e você toda safadinha, se fingindo de mocinha, com de ver considerada detonar. Eu juro, você vai pagar, eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer. Faça o que quiser. Novo poderoso Rubi. Eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar. Olha o grão da banca, Bob Chub. Fala meu parceiro Robinho. Aí DJ Boy. Olha o Bruno, o Renil do Samuel. O trio do Rubi. É o garoto Didio. É o Festival da Ostra. E o lendário vai detonando. Já já tem o tuba. Poderoso Rubi. Eu não vim pra me curvar. Eu vim para conquistar. Eu não vim pra me curvar, não. Eu vim para conquistar. Olha as mega viradinhas, Dilce, Branca, Nara, Karina, Márcio e a Xandra. Vai dançando, vai, vai dançando, vai. E a galera vai curtindo o som do lendário. Gil Boy. Lendário Rubi Saudade. Receptividade com toda a galera do Lendário Rubi. Também a galera do Bar do Júnior, muito obrigado. Fala Augusto, meu parceiro. Essa tem o tuba para o lendário tuba. como é que é. Bora batidão, bora batidão. I don't want to arma casa, não voltar. Não voltar para remexer. Décimo segundo festival da Ostra. Claro, a gente chega com muito carinho pra detonar pra vocês. Aqui em São Caetano, Jô de Velas. Nosso parceiro Antônio, aquele abraço forte, aquele tubarão, hein? Só faltou a cachaça. A ostra tá na mão. É doido. Oi? Olha o nosso mestre Gilmar! Ao lado, hein? Avisamos que dia 9, dia 3 de novembro, tem o Rubi de volta à Vigia, lá nos Dois Corações, aniversário do Rony Promoter. Um abraço à galera que veio da Vigia, curtindo nosso lendário Rubi. Portanto, dia 3 de novembro, na Vigia tem o lendário Rubi. Um abraço ao nosso vereador Ailson, aqui de São Caetano, que está curtindo o lendário. Cadê ele? Cadê o nosso vereador? Rubi. E dia 13 de outubro, dia do Ciro de Belém, na Via Show tem nosso lendário Rubi, hein? Meu povo de São Caetano, povo da Vigia, que vai passar o Ciro de Belém. Dia 13, dia do Ciro, na Via Show lendário. Segue, Tuba! Beleza, vamos lá! Nosso mestre Gilmar! Oi! Nosso amigo João! Esse aí gosta do lendário, pode crer, João, valeu! Obrigado, maninho. Traz o gelo de lá, descascado. Tu sabes. E aí? Toda a galera do Nova Dimensão, aquele abraço aqui do Tubarão. Obrigado pela parceria. Alô, Edson. Edson é velha guarda aqui do Tubo, é? Ele quer essa vinheta. Dá-lhe, Tubarão. Avisamos que aqui na cozinha tem delícias de ostra, hein? Chegou, vou provar agora no Tucupi. Ostra do Tucupi, tudo de ostra. Porque tu sabes que o município é realmente o grande produtor de ostra. E vamos degustar essas delícias da ostra e ter a cozinha ao lado. Segue o som, filhão. Beleza! Olha o nosso amigo Aldo Amarillo, também dos Juventus do Camapu. Tá com a gente só na mão. Olha que o Tuba chegou! Lendário Rubi, fazendo o povo dançar, delirar e viajar no mundo das recordações. Olha! Nosso lendário! Rubi, eu sou. É o nosso lendário Rubi! Só no caqueado, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Já tua madame pro salão e vem dançar no lendário, no lendário Rubi. Só na manha, tem muita lenha pra queimar, Antônio. Aquele abraço pra você. Você prometeu e trazer o lendário e trouxe o 12º festival da ostra. Bora dançar, bora dançar. Mãozinha, simplesmente romântico. E vir morar nos meus sonhos, pra gente dividir a cama e os planos. Bora, turma, todas, bora, meu irmão. Já imaginei a gente num lugar sem sob medida, com uma mini cópia sua. Meu parceiro do Bananas Bar aqui do Pereiru, aquele abraço forte do Tubarão. Num jardim de amor, pra gente da galera de Castanhão, valeu! Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim e você diz também, que o coração já tá dizendo amém. Vem, neném, vem, neném. Amém. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim e você diz também, que o coração já tá dizendo amém. apoio total do deputado estadual Chefé, o vereador Paulo Viegas, prefeitura de São Caetano de Velas, Sebrae Pará, o senhor Rubens Barbalho, Silvia Modas, valeu! Pode arrumar as malas e vir morar nos meus sonhos, pra gente dividir a cama. É, Gostarinha, não tem uma cerveja no teu pé, meu irmão? Já imaginei a gente. Tu é doido? Num lugarzinho sob medida, com uma mini cópia sua e outra. Sabe que tubarão no seco não presta. Sobre a chave do carinho, a Natan e a patroa de Vânia. Aqui! Aqui! O coração já tá dizendo amém, vem, neném, eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim, você diz amém. O coração já tá dizendo amém. Mais uma! Tô em dúvida. Oi! Não sabe se é normal gostar de dois. Será que é normal gostar de dois? Tá entre o que é e o que já foi. Vou te ajudar a decidir agora. Bora, Pereiru, como é que é? Dança! Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é o B. Que assim vai ser mais fácil de entender. Vou começar agora com as perguntas. Pra galera do Robson, quero abraço aqui no Tubarão. Sem te tirar do colchão. Ah. Quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão. Tu arrebentou agora. Minha dúvida, quem? Ah, te traz do céu pro colchão. Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão. Você curtir na moral. Franquito Produções. É o nosso lendário Rubi. Tá em dúvida? Não sabe se é normal gostar de dois. Tá entre o. Galera do Bananas Bar. Já foi. Aqui do Pereiro, aquele abraço, hein? Valeu! Obrigado pela cerveja, parceria, valeu, meu irmão. Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é o B. Assim vai ser mais fácil de entender. Vou começar agora com as perguntas. Bora, Natan! Quem te leva ao céu? Ah, sem te tirar do colchão. Olha a equipe 51 aqui na frente. Tira o seu mel. Tu é doido, doido? Te deixa molinha no chão. Dá-lhe, Tubarão! Tem a dúvida, quem? Ah, te traz do céu pro colchão. Ah, quem é que tira o seu? E a sofrência. Você tem, filha. Um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui. Toda a equipe em sua despesa com a gente. Aquele abraço do Tubarão, o Gordão, o Vonei, o Capim, só na mão. Cafuné no cabelo. Vigia o seu sono, sei lá. Até pra vocês verem. Pra ver se a barba vai arranhar. Eu posso ser fiscal do teu olhar. Não preciso. Ai, meu CD! Pego sua toalha. Olha, já tem CD ao vivo pra galera, hein? Banho. Já tá saindo a parte do Didi Boy, tá saindo! Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Quando você quiser. Quando for beijar alguém. Testa esse beijo em mim. Antes de amar meu. Esse amor em mim. Ai. Quando for beijar alguém. E aí? Testa esse beijo em mim. Toda a galera do Nova Dimensão. Antes de eu mar... Aquele abraço aqui do YouTube, hein? Testa esse amor em mim. Me prenda, me usa e sai. Eu aceito esse emprego. Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me usa e sai. Aceito esse emprego de cobaia. Dá-lhe, meu lendário! Olha, a hora que bater a fome, gente. Tem ostra ali, viu? No Tucupi, meu irmão. Lasanha de ostra tem também. torta salgada de ostra ali na praça de alimentação. A hora que bater a bronca é só chegar lá. Pego sua toalha. Que nunca falte na sua mesa. Eu saí do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Galera do Robson, valeu! Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse. Meu amigo João, grande seguidor aqui do lendário. Bora, João, como é que é? Quando for beijar alguém, e aí? Testa esse beijo em mim. Nosso parceiro Iranildo, valeu, meu irmão! Antes de amar meu bem. Eita, DJ Pai, testa esse amor em mim. Bora dançar! Segura, dança com a tua mulher. Não fale mais do meu nome, não me telefone. Por favor, não pergunte por mim. Vê se me esquece e some. Se te ver de longe, vira a cara. Assim que eu gosto. Eu gosto de ver a poeira levantar, meu irmão. Tu é doido. No fundo, sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim. Melhor não me procurar, porque morro de medo de te perdoar. Lendário Rubi Saudade. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. Cem mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. Cem mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Ela não vale um real. As melhores. Manda é o lendário. Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor. Amar é dividir. E aí? Não é vergonha, não. Aqui é passeio. Será que tem casal raiz em São Caetano? Bora ver! Cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Se ela bebe, sou eu quem dirijo. Espero ela no salão. Agora pensa aí no casalzão. Oi! A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal na tela que bloqueia e para de seguir. Aqui não. Aqui é casal raiz. A gente não liga pro toda a equipe 51 aqui na frente. Já condutoras não querem nem saber hoje, meu irmão. Sabe esses casal na tela que bloqueia e para de seguir. Aqui não. Aqui é casal raiz. Olha meu Rubi. É o nosso lendário Rubi no 12º Festival da Ostra. 07. DJ Jarinho, DJ Boi, Mestre Gilmar e Tubarão. Bora dançar, bora dançar. Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor. Amar é dividir, não é vergonha não. Oi? Aqui é parceria, isso que é relação. Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Se ela bebe sou eu quem dirijo, espero ela no salão. Seguro, quero ver. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal na tela que bloqueia. Bora, Jalinho, aqui não põe, Jalinho, não põe, Jalinho. Aqui é casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz. Gente, bora que não tem nem mato aqui, meu irmão. Também xinga e sempre volta. Sabe esses casal na tela que bloqueia. É o nosso lendário. Bora dançar. Bora dançar, senhor. Olha a saudade chegando. Pega tua madame, vem pra esse salão. Pega mais um pacote de cerveja ali no bar. E bora tomar todas. Porque tá só começando a nossa onda. Viva esperando. Já é grande ou não é? Grande a tristeza que de noite me acompanha. Ela tá sozinha na cama. Sozinha na cama. Ai, DJ. Nesse quarto tão vazio. Pensamentos. Lindos momentos. Ovo no vento. Sussurra seu nome. Bora, Chimora, calendário, Rubi! Preciso encontrar de uma vez Equipe 51 pegou mais um pacote. Meu irmão, pelo amor de Deus. E a saudade vai rolando, Tubarão! Grande a tristeza que de noite me acompanha, sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. Pensamentos, lindos momentos, lá fora o vento, sussurra seu nome. DJ Paulinho de Belém está com a gente também. Aquele abraço forte do Tubarão, Manini, valeu! Uma nova era chegou. Lendário Rubi Saudade. Aqui tem história de verdade. É 68 anos no ar, meu irmão. Aqui tem história valendo. Os amigos Janelson da Chavada também, o Sidney de Ponta Solta com a gente. Valeu! Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Bora! Se você ainda quiser. E eu? Eu vou olhar a lua no céu. Mais uma, pai d'égua. Dizer que estou apaixonada, eu estou gamada. Bora, como é que é? As estrelas iluminam o céu. E eu? E a gente já gravando o CDzão ao vivo. Alô, Natan. Alô, patroa de Vânia. Bora que o lendário chegou. Se você amigo Banana do Bananas Bar, valeu! A lua brilhar, eu sou o mar, mas não quero me afogar, me afogar. Tubarão! Lendário Rubi, aqui nosso show é fazer você dançar. Aqui o importante é fazer você dançar. E o Tuba Detona, é a saudade chegando. Se você ainda quiser. Eu estou gamada. As estrelas iluminam o céu e eu vou te iluminar. Vou gritar pelo teu nome ao vento, mas em pensamento. Bora, Pereiro, bora, como é que é? Se você vem, aí eu vou ficar. Se você vem. Givaldo Gravações CDs. Sou como o sol a queimar. Sou como a lua a brilhar. Eu sou o mar, mas não quero me afogar, me afogar. Se você vem, aí eu vou ficar. Se você vem, aí eu vou te amar. Mas se não vem, vou morrer de paixão. De paixão. Bora mais uma! Eu acreditei! E eu não acreditei que fosse pra valer. Se hoje alguém me encontrar sorrindo. Mas sabe que por dentro eu choro. Sabe que por dentro eu choro. Choro por você. E eu brinquei! Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim. Agora que me 51 tomando tola, joga na frente, meu irmão! Fez tudo de bom e estava nem aí. E agora? Agora sou eu quem chora por você. Agora sou eu, volta, vem me ver. Eu te amo. Ei, aqui é o lendário. Aqui é Rubi Saudade. Bora aqui, o lendário! O lendário! E você se foi de mim um dia lindo. Pra você dançar no Bereru! E eu não acredito. Nosso amigo Cotó também, o Ducão, curtindo o som do Rubi. Valeu! Se de alguém me encontrar sorrindo, não sabe que por dentro eu choro, choro por você. E eu brinquei. Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim. Me fez tudo de bom e eu. Olha o canhão da banca Pop Sub, meu irmão. Bora, Robinho. Tá com a gente, um grande abraço, hein? Quem chora por você. Agora sou eu. Sou eu. Volta, vem me ver. Agora sou eu. Sou eu. Quem chora por você. Agora sou eu. Sou eu. Volta, vem me ver. Bora, senhor! Quando eu a convido pra gente sair. Enquanto a música pai d'égua, meu irmão. Ela diz que o meu gosto nunca presta. Eu faço de tudo pra descontrair. Mas ela sempre acaba com a minha festa. Ela desprezou minha declaração. Desprezou minha declaração de amor. Bora, banana, como é que é? Diz que o que é bom sempre vem de fora. Olha como é que é. Mas quando a gente tem e não dá valor, acaba chorando. Acaba chorando. Sozinho arrependido quando o amor vai embora. Bora, Pereiru. É o lendário Rubi assim. Givaldo Gravações, nosso patrão Natan também, a patroa Ivânia, tá com a gente aqui na moral. Fica comigo, fica comigo, que eu não te engano. Mais uma! Uma lágrima cair. Não posso mais ficar a boca. Tenho que viajar. Parabéns, Ivânia! Por essa data importante na sua vida. Está fazendo aniversário, né? Parabéns, Ivânia! Hora de partir, adeus. Mas brevemente eu vou voltar. E eu? Eu não vou ficar sozinha. Eu não quero mais. Pra você dançar com o teu amor. Por isso não me deixe. Eu preciso de você. Me dê um pouco de... Atenção, João, rapidinho. Olha o nosso gerente Edson. Fala pra te dar uma olhada lá no Digi, viu? É muito cedo pra você me deixar. Nosso amigo Aldo Amarillo também dos Juventus. Lá do Cama Puta por aqui. Me dê um pouco de carinho. Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar. Você dançar! Ouvindo o som dos passarinhos, vou cantar pra você. DJ Peter Live! Tá curtindo o lendário? Valeu, Peter! Eu voltarei pra ficar contigo. Vem-te embora! Não demoro, pra você vou voltar. Nosso parceiro Antônio, trazendo o lendário Rubi, toda a galera da organização. Pra você. Tá a Sopef, que coisa boa! Mais uma vai chegando. Você não deu valor no amor que ofereci a você. Quem não dá valor no charque sempre perde o charque. É verdade. Bora, banana! Do Bananas Bar. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existiu. Você brincou com os meus sentimentos. nosso amigo Zaga, rei da Grude, tá com a gente. Tem muitos pescadores aqui, né, cara? Que coisa boa. Pra sempre amar. E aí, você? Se você me perdeu, não deu valor. Olha as perigosas de São Caetano, tô com a gente. Essas meninas são um perigo. Sem o lendário. Não vale a pena ter você, mas vou encontrar alguém que vale amar. Aí você vai saber que perdeu. Oi! Do caquia, do caquia. Bora dançar! Dá-lhe, tubarão! E aí, tuba! Eita, Pereiru, tem muita lenha pra queimar! Ela se pôs ao sol, uma deusa eu. Tuba! Eu não consigo mais viver longe de ti. Nosso amigo Adriano tá com a gente também. Grande carpinteiro de São Caetano de Velas. Alô, Adriano! Abraço a você, meu irmão. Não há mundo feito. Xaxá tá saindo CD! Givaldo Gravações CDs. Na moral! Bora, meu patrão Natan! 12º Festival da Ostra! E tá só começando que tem muita lenda! Jogo frágil ser. Ela me envolveu. Agora eu tenho. Meu parceiro Wesley também por aqui, grande águia. Proprietário aí da carreta Tubarão Branco. Tocamos muito tempo juntos. E tá do meu lado no apoio. Valeu, Edson! Agora eu tento ser. Já fui, não há lugar pra nós. Não há mundo feito pra nós. Bora dançar, bora dançar, bora dançar, bora dançar. Dançar, dançar, dançar, dançar no lendário. Explica tudo. Ariana, rainha do gelo, tá com a gente? É só do gelo ou da cerveja também? Não tô vendo nada ainda. Bora, Iana! Sou canoeiro, eu sou. Vou descendo. A Iana Soares. Sou canoeiro, eu sou. Novo conceito em modas no estado do Pará. Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. Mas não me encerra, não me encerra devagar. Vou bem ligeiro, remando sem parar. Bora! Sou canoeiro. Olha ali, Nava, também pro nosso amigo Augusto. Curtindo com a gente, valeu! Vou descendo rio arremar. Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. E aí? Remando eu vou pra ver o meu amor. Remando eu vou pra ver o meu amor. Nosso amigo Valdir, sou bem do Internacional. Tá chegando o Festival do Abacaxi com o Tamatá, meu. Mas o Tamatá vai estar pitinho ou não vai estar, meu? Pajós e o Pacajá. Bola dançar, bola dançar, bola dançar. Dá-lhe, meu lendário! Bora, Antônio, bora tomar todas. Bora esquentar essa parada aqui no Peneiru, meu irmão. Hoje acordei com saudade, lembrando de você. Liguei pro seu telefone, mas ninguém quis atender. E aí? É final de semana, eu preciso encontrar você pra sair. Vai rolar um baldinho de leve. Vem comigo viver a vida. Para um lugar qualquer, dançar um brega. Eu adoro você, eu amo a vida. Aonde está você, minha querida? Oh, oh, oh, eu te amo, eu adoro você. Quero apagar seus cabelos, sua pele de maçã. Quero beijar a sua boca, já tá valendo, avermelhada de batom. Bora, Agostinho! Deixa eu abraçar com muito carinho para a galera das montarias, escolhido a dedo. Afinal de contas, é eles que fazem a unha das mulheres maravilhosas do estado do Pará. Aqueles enfeites, hein, filha? Dançar um breve. Valeu, Ana! Eu amo a vida. Aonde está você, minha querida? Oh, oh, oh, oh, vem comigo ver um filme qualquer. Só quem tá feliz, só quem tá feliz, só quem tá feliz, meu irmão! 12º Festival da Ostra, a gente quer tomar todas. Então bora beber, bora beber, já! Dá-lhe, meu lendário! O lendário, Rubi Saudade! É no silêncio da noite ou no raiar do dia. E aí? Eu vou te conquistar, Maria. Maria, é no silêncio da noite ou no raiar do dia. Eu vou te conquistar, Maria. As horas vão passando e eu começo a pensar. Fico imaginando se tens outro em meu lugar. Já já tem CD ao vivo, meu irmão. E o calor é gelado, oh, linda Givaldo. Maria, apaixonado. Maria, Maria, Maria, Terezinha, Maria, Marinha, Maria. Maria, Mariazinha, Maria, Maria, Maria, Odisseia, Maria, Marinéia, Maria, tu és a minha Maria. Bora beber, Pereiru! Já procurei por aqui. Nosso amigo Banana do Banana Spa. Mas... aqui do Pereiru, aquele abraço forte aqui do Tubarão. Valeu! Equipe 51 aqui na frente. Quero você benzinho, todinha pra mim. As horas vão passando e eu começo a pensar. Fico imaginando se tens outra em meu lugar. Aqui o frio é quente, o calor é gelado. Oh, linda Maria, eu ando apaixonado. Caquiado, caquiado do lendário, do lendário. Para os DJs do Brega. Hitman. Hitman. Essa é do tempo do Nova Dimensão também. É do tempo do Rubi. Rubi. Quando é madrugada, ouço um som legal. Oi. Acho que vem de lá. É o Tupinambá. Será que é? Será que vem dali? Quem é? Quem é? Quem é? Pode ser o Rubi. Rubi. Ou é o Jackson tocando por aí. Eita, minha irmã. Ou é o JC zoando longe daqui. Bora, já já, não me abandona, já já. Quando é meia-noite, ouço o tropical. Escuto o som do Mengão e o trovão azul. Eu abraço com muito carinho toda a galera do Impala, lá de São Caqui, São Caetano. Onde o tubarão já detonou também por lá. Tenho furacão negro e o Itamaraty. DJ Fábio Super. Alô, Fábio. Pra servir, maninho. Tem também Top Som. Pega a madame, pega a madame. Vai girando, a madame, vai girando. Um, dois, três. Já. Varejeira, cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira. Olha a hora que bater a broca. É só chegar na praça de alimentação ali, hein? Ela está em todo lugar. Tem lasanha de ostra aí, tem? Não, já acabou? Meu irmão, pelo amor de Deus. Tem ostra no Tucupi? Ainda tem, olha. Toma. Nosso patrão BTV da Pescada Amarela por aqui. Cisca, cisca, varejeira, dance comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira, dance comigo. Givaldo Gravações CDs. Cisca, varejeira, eu quero ver você dançar. Olha, gente, daqui a pouquinho tá saindo CDzão aí, ó. Cisca, varejeira, eu quero ver você dançar. No balanço desse brega você vai se entregar. Cisca, cisca, varejeira. Atenção, dona Karen! Nosso amigo Ricardo manda um abraço a você! Bora dançar, bora dançar, bora dançar! Assim, ó! Só pra ver vocês. Eu vim aqui só pra te ver. Aqui. Ó, meu amor. Nosso amigo Nevaldo, também o Alan. Obrigado, o Siri tá aqui no Rubi, só na manha. Eu tô que tô. Lá de São Caetano. Eu vim aqui só pra te ver. Ó, meu amor. Eu tô ligado em você. Eu tô que. Olha, um abraço ao nosso amigo Joel, seu Gugu também. O louro lá de Boa Vista, da equipe 51. Cara, que tomando todas por aqui. Bora, João. Eu quero dançar com você. Como é que é? Dá uma chance, por favor. Não despreze o meu amor. Eu vim aqui só pra te ver. Bora sim. Bora sim. Dá-lhe, meu lendário. O tempo bom. Pra você tomar todas. Bora, Pereiro. Cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. Olha o nosso amigo Marcelinho, o Peruano, também o Marcos. Galera lá de Maracanã, curtindo por aqui. Já tomaste banho lá na PT, ó. Vem, chega mais perto, meu bem. Oi? Não faz assim comigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Pare, repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Marcele, tá com a gente, aquele abraço aqui do Tubarão. Direto de Belém, pra Gostinho Rubi. Obrigado, Marcele! Bora, dar uma esquentadinha! Tem muita esse lendário. Lendário Rubi Saudade. Aqui. Aí, nosso amigo Sobe também. O falso da Remo Shop. Bora beber, bora beber, bora beber. Quem é que canta esse brega? Quem canta esse brega, fruto sensual, é mais um fenômeno que faz você delirar. Ela é o sonido que vai tocar a força jovem, é o som do tawar. Ela é o sonido que vai tocar. E a gente vai dar uma esquentada nessa festa. Atenção. Preparação. Atenção. Atenção. Um, dois, três. Assinemos, assinemos, nunca falei, nunca dá para ler. Tu é doido. Se jogou ou não te deixa algum dom. Sa tre fácil, sa da tre para se dizer. Como é que é? Assinemos, assinemos, nunca falei, nunca dá para ler. Onde jogou? E o lendário Rubinho! Dá-lhe, meu lendário! Nosso amigo Banana do Bananas Man! Valeu! Olha o caqueado! Detalhe, só quem se garante. Oi? Tô vendo que muita gente sabe fazer o caqueado aqui no Pereiru, hein, meu irmão? Tu é doido! Conhece la blalon? Nunca ajoutei la lettre D plus O. Cabal, London. Nosso amigo Júnior, o Alan também, o Eric. Equipe bebezinha por aqui, valeu! Cabal, mundo. Olha o caqueado! E agora que ela continua a poner buena aqui. Givaldo Gravações CDs. Já, já sai o CDzão! Agapuia, aqui é party, muia party, everybody, mi gente mia, latino el mundo, en alegria, vamos junto a la montaña de mi patria dominicana, el acordeón, tocando fuerte, y esto es cierto. Nosso amigo Samuel, também o Renildo, o Bruno, tá por aqui, na moral! Viendo la cosa maravillosa, con mucho swing, gelatín, calientita, como el sticky, que llana, que buena, baila usted a la vuelta, papi, otra vez, llegó el negro. Só quem tem um caqueado no pé. Oi. Oi. Oi. Nova Dimensão. Aquele abraço aqui do Tuba. Valeu! Bora, João. Passou sebo de Holanda na canela, filho. Él fue que compuso su ritmo, merengue arripiado pa' su hijo, levante la mano, la vuelo pie, bulla, tal amanecer, corriente, con mucha corriente, desorden forma de repente. Nosso parceiro DJ Paulinho de Belém está com a gente também. Aquele abraço ele do Barão. Bora dar ali mais uma esquentadinha. Oi? Só quem se garante aí. Doida, muita onda. Chamelô da Chapatão na época. Chapatão. Oi? Segura. DJ Ednel, subir que sinto nova dimensão. É nós, maninho. Oi? Segura que eu quero ver. Tem muita lenha pra queimar, se não tá nem aí. Nosso amigo Diabinho das Testas também na moral por aqui. Bora, Diabinho. Sai desse inferno, caceteiro. Gival. Oi? Oi? Oi? Oi? Sapatão. Esse é o lendário Rubi!